Jesus é o caminho, o medianeiro. Nele tudo, fora de ele, nada. Em Cristo e ensinados por ele, atrevemos a chamar Pai Nosso ao Todo-Poderoso, a ele que fez o céu e a terra, e que é esse Pai tão afetuoso que espera que voltemos para ele continuamente, cada um de nós, como novo e constante filho pródigo. Exe Agnus Dei. Senhor, eu não sou digno. Vamos receber o Senhor. Quando na terra se recebem pessoas muito importantes, há luzes, música, trajes de gala. Para albergar Cristo na nossa alma, como devemos preparar-nos? Já teremos por acaso pensado como nos comportaríamos se só se pudesse comungar uma vez na vida? Quando eu era criança, não estava ainda divulgada a prática da comunhão frequente. Recordo-me de como se preparavam as pessoas para comungar. Cuidavam com esmero a boa preparação da alma e até do corpo. Punham a melhor roupa, a cabeça bem penteada, o corpo fisicamente limpo e talvez mesmo um pouco de perfume. Eram delicadezas próprias de quem estava apaixonado, de almas finas e retas que sabem pagar o amor com o amor. Com Cristo na alma, termina a Santa Missa. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanha-nos durante toda a jornada, na nossa tarefa simples e normal de santificar todas as atividades nobres do homem. Assistindo à Santa Missa, aprenderemos a falar, a privar com cada uma das pessoas divinas, com o Pai que gera o Filho, com o Filho que é gerado pelo Pai, e com o Espírito Santo que procede dos dois. Habituando-nos a privar intimamente com qualquer uma das três pessoas, privaremos com um único Deus. E se falamos com as três, com a Trindade, privaremos também com um só Deus, único e verdadeiro. Amai a Santa Missa, meus filhos, amai a Santa Missa, e que cada um de vós comungue com ardor, mesmo que se sinta gelado, mesmo que não haja correspondência por parte da emotividade. Comungai com fé, com esperança e com caridade inflamada.